cidadão passou um papo para você, falando da importância dele na vida do Corinthians, daquilo que ele realizou ao longo desses anos de Corinthians. E perder um penal, ele é circunstancial, todo mundo está sujeito a isso, ele foi e cobrou. Veja você, houve quem dissesse que o treinador escolheu mal. Ele escolheu o Índio, escolheu o Edu, e o Vampeta e outros craques do Corinthians não estavam escalados. Mas na verdade quem errou foi o Marcelinho. E o penal é o tipo do lance que o sujeito está. O goleiro não tem nenhuma responsabilidade. Se ele defende, é ótimo, é memorável. E se ele não defende, ele tem que tomar, porque é obrigação fazer. Mas não é obrigação. Se fosse obrigação, não havia necessidade de cobrança. Então a cobrança é feita e tem a chance da defesa. Aconteceu. Mas eu acho que o Marcelinho não merecia isso. Eu não tenho nenhuma ligação com ele para defender ou atacar. Acho natural o nervosismo do corintiano. Afinal de contas, era o Corinthians, até na teoria, era uma equipe melhor preparada. E eu dizia antes da partida, num jogo dessa envergadura, Corinthians e Palmeiras, você não pode apontar favorito. Afinal de contas, eu vou repetir, é Corinthians e Palmeiras. E quando a bola começa a rolar, ali a coisa se modifica, o coração é colocado à prova, a disposição, a garra, a vibração, e o Palmeiras foi mais feliz, ganhou o jogo, mas acho que o Corinthians perdeu com dignidade, brigou 90 minutos, lutou pela vitória, mas o Palmeiras foi feliz, fez os gols. Na semana passada, o Corinthians até jogava melhor, mas o Corinthians foi feliz, duas bolas desviadas entraram. Então o futebol está sujeito a isso, por isso ele é importante. Eu acredito que aqueles que ontem xingaram o Marcelinho, hoje já talvez estejam pensando diferente. Ok. Bom, a vitória foi justa e indiscutível, não é isso, Matheus? Ah, foi. Eu acho que o Palmeiras foi indiscutível. O Palmeiras jogou com precisão, jogou com força, foi equilibrado. Eu vou até cumprimentar o Filipão. A gente fez críticas ao comportamento, a não falar, a não se manifestar publicamente, porque ele deixou de atender o interesse do Palmeiras. Mas, tecnicamente, é das poucas vezes em que ele, no campo de jogo, ajudou o Palmeiras a marcar uma grande vitória. Ok. Antônio, obrigado então pela sua gentileza, pela participação, e vamos continuar ouvindo torcedores alegres de um lado e com dor de cotovelo do outro. Um abraço, Herói. Muito obrigado. Entre eles está aqui o João Pedro Veloso, dizendo o seguinte: ele é corintiano, obviamente, e só o Corinthians não consegue ver que esse time é feito de um monte de jogadores de mau caráter, metidos a mano, né, mano, a brother, que querem apitar jogo, peitar juiz, humilhar o outro, mandar outro time calar a boca, etc, etc, etc. Diz aqui, portanto, o nosso ouvinte, o João Pedro Veloso, comentando aí a vitória indiscutível do Palmeiras ontem sobre o Corinthians. Agora são 7:20. Esperança do time do Palmeiras na cobrança de falta intermediária. É meia direita. Alex para a cobrança de falta para o time do Palmeiras. Meia direita. Alex para bater a falta para o Verde Galeano. Perde a bola na segunda trave. Se posiciona. Alex vem para a cobrança de falta. Partiu para a bola. Levantou para a boca do gol. Bola viciada. Agora são 7:21, né? O José Luquezzi diz o seguinte: por que que você não toca o hino do Verdão, hein? Diz ele aqui. Pela segunda vez, o Corinthians é freguês do Palmeiras, diz aqui o José. Dá pra atender, Pascoal? Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Chega, 7:21. O que nós fizemos? Eu acho que o ponto principal dessa nossa vitória hoje foi a derrota para o Santos, você entendeu? Foi uma coisa que nos deu motivação, porque a gente sabia que só tinha hoje. Se a gente perdesse, ia ficar só a Copa do Brasil, e a gente queria chegar à final da Libertadores. E a equipe jogou demais e mereceu a classificação. Coração na ponta da chuteira? 8:17. Bom, mas o grande vilão, pelo menos na opinião de alguns torcedores do Corinthians, foi o meia Marcelinho Carioca, que perdeu o pênalti decisivo e foi hostilizado por torcedores corintianos ao sair do Morumbi. Batedor oficial de pênaltis do Corinthians há 6 anos, o Marcelinho disse que foi humilhante perder a cobrança decisiva, mas acha que não errou não, ele acha que o mérito foi do goleiro do Palmeiras, o Marcos. Fica sempre aquela dúvida, se eu troco o canto ele pega, ou se eu bato no meio do gol ele fica parado, então não tem como você questionar, entendeu? foi mérito dele, ele saiu rápido antes que eu bati ela no canto, né? Mas eu acho que eu mais acertei aqui do que perdi. E é difícil esse momento, um momento triste, onde tá todos os jogadores tristes, a nação corintiana tá triste, eu tô muito triste. É uma infelicidade minha que eu vou ter que encarar e dar a volta por cima. Depois de tentar explicar o pênalti perdido a um batalhão de repórteres, o Marcelinho teve que enfrentar um grupo de torcedores enfurecidos antes de entrar no ônibus do Corinthians, no estacionamento do Morumbi. Já tá brincando, Marcelinho! Bora, Marcelinho! Bora, Marcelinho! Bora, Marcelinho! Bora, Marcelinho! Mercenário! Mercenário! Mercenário! Mercenário! Quem foi que disse mesmo que amor e ódio são vizinhos? O adversário do Palmeiras sai hoje na Cidade do México, onde jogam o América e o Boca Juniors. O time da Argentina venceu o primeiro jogo por 4-1. A primeira partida do final da Libertadores acontece na próxima quarta-feira e vai ser em Buenos Aires ou na Cidade do México, dependendo, obviamente, do resultado. O segundo jogo vai ser em São Paulo daqui 15 dias. É possível, provável, que o Palmeiras jogue mesmo contra o Boca Juniors, já que a vitória no primeiro jogo foi muito grande. E o primeiro jogo seja em Buenos Aires, para onde voarão os corações corintianos. Levanta a frente, condição para Euler, que mandou na esquerda, ganhou a grande área, vai para ter pro gol, deu para trás para Alex, pintou o gol, bateu! Horas e 19, mais informações você ouve agora com a participação do Osmar Garrafa. Ontem no estádio do Morumbi, o Palmeiras garantiu o direito de disputar a decisão da Copa Libertadores da América do ano 2000 ao eliminar o Corinthians. No tempo normal, venceu por 3-2 e nos pênaltis venceu por 5-4. O Palmeiras agora vai decidir o título contra a América do México ou Boca Juniors da Argentina, que jogam hoje à noite na Cidade do México. A equipe da Argentina, o Boca, joga com a vantagem de poder perder por 2 gols de diferença. O Palmeiras, nesta quinta-feira, volta a campo pela Copa do Brasil, enfrentando o ABC de Natal. O técnico Luiz Felipe Scolari deve, é claro, colocar uma equipe reserva em função de priorizar a decisão da Copa Libertadores, o primeiro jogo acontecendo na próxima quarta-feira na casa do adversário. De São Paulo, Osmar Garrafa. São 8h20, o Eduardo Della Santos diz o seguinte: parabéns aos jogadores do Palmeiras pela garra e pela luta, sem salto alto. E ao controverso Felipão, que mais uma vez demonstrou toda a sua capacidade como técnico e estrategista. E quanto a mim, dizendo aqui, aguarde o ano 2001. Bom, vamos aguardar, afinal de contas, né? Afinal de contas, o século 21 começa no 2001 e é possível que a gente comece como o campeão do novo século. É meia direita, Alex para cobrança de falta para o time do Palmeiras. Meia direita, Alex para bater a falta para o Verde Galiano, perde a bola na segunda trave. Se posiciona, Alex vem para a cobrança de falta, partiu para a bola, levantou para a boca do gol, bola desviada. Pois é, você ouviu esse gol aqui porque o nosso operador da mesa de som, Pascoal Júnior, é palmeirense, né? E a gente não tem aqui o controle dos botões. Daqui a pouquinho você acompanha aqui mais informações do esporte. A produção do CBN São Paulo é da Juliana Capello e do Igor Gianazzi. Na mesa de som é o palmeirense Pascoal Júnior. Estamos apresentando CBN São Paulo. No Mundial de Clubes contra o Vasco, Marcelinho perdeu um pênalti contra o Vasco na decisão. E perdeu Marcelinho, o Palmeiras está classificado. A bola se mexe, Marcelinho vai lá, arruma ela, vai para a cobrança de pênalti para o Corinthians. Se o Marcos defendeu, Marcelinho perder, o Corinthians está fora, o Palmeiras vai para a decisão da Libertadores. Marcelinho para a bola, Carioca partiu, bateu. Finalista da Libertadores da América, Palmeiras, finalista da Libertadores. Independência da América no Morumbi. Marcelinho erra o pênalti. Palmeiras na decisão de mais um título da Libertadores. Marcos é o herói palmeirense no Morumbi. Pois é, infelizmente Marcelinho perdeu o pênalti e o Palmeiras chegou a mais uma final da Copa Libertadores da América na luta pelo bicampeonato. Em mais uma partida emocionante, o Palmeiras venceu o Corinthians por 3-2 no tempo normal e depois nos pênaltis eliminou o rival por 5-4. Herói do clássico no Morumbi, o goleiro Marcos elogiou a garra da equipe para virar o jogo e levar a decisão por pênaltis. A equipe do Palmeiras toda trabalhou para conseguir esse objetivo. A gente sabia que a equipe do Corinthians é uma equipe fenomenal e a gente tinha que colocar o coração na ponta chuteira, foi o que nós fizemos. Eu acho que o ponto principal dessa nossa vitória hoje foi a derrota para o Santos. Você entendeu? Foi uma coisa que nos deu motivação, porque a gente sabia que só tinha hoje. Se a gente perdesse, ia ficar só a Copa do Brasil e a gente queria chegar à final da Libertadores. E a equipe jogou demais e mereceu a classificação. E o grande vilão da decisão para alguns torcedores foi o meia Marcelinho Carioca, que perdeu o pênalti decisivo e foi hostilizado por torcedores corintianos ao sair do Morumbi. Batedor oficial de pênalti do Corinthians há 6 anos, Marcelinho diz que foi humilhante perder a cobrança decisiva, mas acha que não errou. Foi mérito do goleiro Marcos. Fica sempre aquela dúvida, se eu toco o canto ele pega, ou se eu bato no meio do gol ele fica parado. Então não tem como você questionar, entendeu? Foi mérito dele, ele saiu rápido antes que eu bati ela no canto, né? Mas eu acho que eu mais acertei aqui do que perdi. E é difícil esse momento, um momento triste, onde tá todos os jogadores tristes, a nação corintiana tá triste, eu tô muito triste. É uma infelicidade minha e eu vou ter que encarar e dar a volta por cima. Depois de tentar explicar o pênalti perdido a um batalhão de repórteres, Marcelinho teve que enfrentar um grupo de torcedores enfurecidos antes de entrar no ônibus do Corinthians, no estacionamento do Morumbi. Já tá brincando, Marcelinho! Bora, Marcelinho! Bora, Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho! O adversário do Palmeiras sai hoje na cidade do México, onde jogam América e Boca Juniors. O time argentino venceu o primeiro jogo por 4-1. A primeira partida da final da Libertadores acontece na próxima quarta-feira e vai ser em Buenos Aires, ou então na cidade do México. O segundo jogo acontece aqui em São Paulo daqui a 15 dias. Pois é, infelizmente a situação é um tanto constrangedora, por exemplo, para o Marcelinho. Se ele não tivesse errado o pênalti, seria o herói da partida. Como errou o pênalti, foi o vilão da partida. Infelizmente, Marcelinho aí tido como vilão da partida, mas faz parte do jogo e eu, como corintiano, quero cumprimentar os palmeirenses pela vitória. Mas estão dando aqui a sua participação e nós, como lemos todos os e-mails que chegam aqui à CBN, também vamos ler esses, é claro. O nosso ouvinte Marco Aurélio de Barros e Silva diz o seguinte: bom dia, Sérgio, é com muito prazer que eu lhe escrevo para cumprimentá-lo pelo excelente trabalho na CBN, substituindo o Heródoto e agora o Milton Jung. Sou ouvinte assíduo da CBN diariamente e o cumprimento também pela derrota do seu time. Você com certeza é corintiano, é claro. Aliás, o novo patrocinador do Corinthians é a Lojas 100, lembra? Sem Paulistão, sem Copa do Brasil e sem Libertadores. Um abraço, Marco. Gostei do e-mail, viu? 9:59. Vem aí o repórter CBN. O Fernando Solimeu manda um e-mail dizendo o seguinte: caro amigo Sérgio, gostaria de agradecer o time do Corinthians pela alegria que proporcionou a mim e também à população da cidade de São Paulo ao ser eliminado de todos os campeonatos que participou. Obrigado, Fernando, não por isso. Vamos ver mais um e-mail aqui. Bom dia, Sérgio. O Palmeiras está de parabéns pela vitória conseguida. correu atrás da vitória durante os 90 minutos, enquanto as estrelas do Corinthians ficavam dando toquinhos de primeira, como se já tivesse ganho o jogo. Parabéns ao Palmeiras, diz aqui o Lincoln Douglas da Maceno, que é corintiano e mora em Campos Elíseos, aqui no centro da cidade. Aliás, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha pensando o seguinte: todo time, olha, dificilmente você vê um time que joga pelo empate ganhar. Dificilmente você vê um time, quando tem a impossibilidade de jogar por um empate, ganhar. Fica, né, achando que já está tudo no papo e aí leva. O José Ricardo, que é São Paulino, José Ricardo Andrade, São Paulino, diz o seguinte, mora em Pirituba. Sugiro que toquem o hino de... O Pascoal, olha. Sugiro que toquem o hino do Corinthians, interrompendo-o pelo hino do Botafogo. Voltando a tocar o hino do Corinthians, sendo novamente interrompido, desta vez pelo São Paulo. Voltando novamente o hino corintiano e, por último, interrompendo definitivamente pelo hino do Palmeiras. Simbolizando, assim, as desclassificações na Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Libertadores da América, respectivamente. Será que ainda sobrou alguma competição? O que será que vai fazer o Corinthians até o Campeonato Brasileiro? Abraço do amigo Rincon. Lúcia Bastos manda outro e-mail. Bom dia, Sérgio. Pois é, deu Verdão. Todo mundo fala do Palmeiras, todo mundo das várias alugadinhas, mas nós é que vamos para a final. Você é corintiano, deve estar bem chateado, mas essa é a vida. Peço para o Pascoal Júnior colocar o nosso hino, o nosso de vocês, né? É isso aí, os porcos contra-atacam. Um abraço, Lúcia Bastos. Dá para colocar aí, Pascoal? O hino do Corinthians? Tá bom, então põe do Palmeiras. Falou que depois ele põe no Esporte 11:30. Nosso ouvinte João Batista Luna. Quarto campeonato de associação do bairro do Tatuapé. A HMTF, patrocinadora do Corinthians, já se movimenta para que o time não fique parado até a disputa do Campeonato Brasileiro. Já agendou aí uma série de atividades para o seu time milionário. Veja uma parte da agenda. Torneio Adoniran Barbosa de Truco, Campeonato Interbairros de Bocha, Maratona de Jogos de Salão, Encontro Belo Horizontino de Peteca e Torneio de Pesca Amadora de Muzambinho. Tudo bem, pode tripudiar. Vamos lá, mais um aqui. Bom dia, Sérgio. Parabéns pelo ótimo programa. Saudações, Alviverde. Gostaria de contar apenas uma rápida história para os corintianos. Todos conhecemos a piada dos três tomates que atravessam a rua. Bem, mas a história é da seguinte maneira. Três corintianos atravessaram a rua. Um dos três fala: já era a Copa do Brasil, pum. O Campeonato Paulista, pum. E a Libertadores também, pum. Que vergonha, não ganharam na dica de nada e foram eliminados das três competições em uma semana. O Corinthians vai para o Guinness Book. Quem nos manda aqui é o Vianês Santos. Mais um. É do Daniel Freitas. Sérgio, bom dia. Será que já está à venda a camisa do Boca Juniors? Pergunta aqui. Até mais. 11:28, nós vamos para intervalo. Na sequência, voltaremos com o repórter CBN. Carinho para a bola. Carioca partiu, bateu. Finalista da Libertadores da América, Palmeiras, finalista da Libertadores da América no Morumbi. Marcelinho erra o pênalti, Palmeiras na decisão de mais um título da Libertadores. Marcos é o herói palmeirense no Morumbi. Palmeiras na decisão, Marcelinho bateu, Marcos defendeu, o Corinthians vai embora. Bom, como vocês sabem, eu não tenho controle dos botões aqui na CBN, né? Vamos para o comentário do Luiz Augusto Maltoni sobre o jogo de Palmeiras e Corinthians. Um abraço, meus amigos da CBN. O estádio Cícero Pompeu de Toledo talvez não tenha recebido ontem a plateia que o espetáculo merecia. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians jogaram uma partida monumental. E o Palmeiras, como eu dizia antes da partida, de que mesmo que o Corinthians teoricamente pudesse ser apontado como favorito, na prática a história seria diferente, porque o Palmeiras é Palmeiras, o Corinthians é Palmeiras, e quando a bola começa a rolar, não existe favoritismo. Porque afinal de contas, os adversários eram Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras e Corinthians, como queiram entender os senhores. O time do Palmeiras fez o primeiro gol a 34:30 no primeiro tempo, e aos 38:58, a quase 40, o Luizão foi lá e empatou. Começou o segundo tempo a 6:41, o Luizão foi lá, fez 2-1, aos 14:40, o Alex empatou. Aos 26 minutos, o Galeano fez de cabeça 3-2. Daí para frente, o jogo se transformou num clima, de certa forma, nervoso. Marcelo perdeu uma grande oportunidade aos 41:39 e o jogo terminou com a vitória do Palmeiras por 3-2. Face à vitória do Corinthians, no primeiro jogo, nós tivemos a decisão por penais. O Palmeiras fez 5, aproveitou todas as oportunidades e o Marcelinho, grande cobrador de pênalti do time do Corinthians, exigiu do Marcos uma grande defesa. E com essa vitória, o Palmeiras chega finalista outra vez da Copa Libertadores da América. Valeu, mais do que nunca, a exibição do Palmeiras na noite de ontem no Morumbi. Derrotou o Corinthians com personalidade e com força. E derrotou com a dignidade de ter enfrentado um campeão autêntico, de fato, foi o time do Corinthians. Foi um espetáculo memorável para todos nós. Agora o comentário do Juca Kfouri. O Palmeiras ganhou de tudo e de todos. O Palmeiras entrou em campo perdendo de 1-0 e tirou a diferença. O Palmeiras esteve em campo perdendo por 2 gols de diferença na contagem acumulada e outra vez soube se superar. Bateu 5 pênaltis em Dida e marcou 5. E São Marcos ainda pegou 1 do especialista Marcelinho, que além de especialista em bolas paradas, é o jogador que o palmeirense mais detesta. Na verdade, o Palmeiras jogou o suficiente para nem precisar dos pênaltis. Com um pouquinho mais de sorte, teria ganhado por 2 gols de diferença. Porque não foi superior apenas no espírito guerreiro, foi melhor também tecnicamente, criou mais condições de gol e sufocou o Corinthians a maior parte do segundo tempo. E não só continua vivo na Copa do Brasil, como agora está a um passo de se tornar bicampeão da América. Façanha que, se conseguir, vai igualá-lo ao Santos, ao São Paulo, ao Grêmio e ao Cruzeiro. Hoje à noite, o Palmeiras vai conhecer seu adversário na final. O adversário vai sair do jogo entre América e Boca Juniors, na cidade do México. O Boca pode perder por até 2 gols de diferença. E, por isso mesmo, é o grande favorito. Mas o Corinthians também era o favorito. E quem está na final é o Palmeiras. Com justiça, com espírito guerreiro e com mais futebol. Aliás, o futebol prevaleceu. E a anunciada violência, felizmente, não deu o ar da sua desgraça. Palmeiras 3, Corinthians 2, de virada, e 5-4 nos pênaltis. Uma noite para ficar na história. Agora informações do Palmeiras, Osmar Garrafa. Ontem no estádio do Morumbi, o Palmeiras garantiu o direito de disputar a decisão da Copa Libertadores da América do ano 2000 ao eliminar o Corinthians. No tempo normal, venceu por 3-2 e nos pênaltis venceu por 5-4. O Palmeiras agora vai decidir o título contra a América do México ou Boca Juniors da Argentina, que jogam hoje à noite na cidade do México. A equipe da Argentina, o Boca, joga com a vantagem de poder perder por 2 gols de diferença. O Palmeiras, nesta quinta-feira, volta a campo pela Copa do Brasil, enfrentando o ABC de Natal. O técnico Luiz Felipe Scolari deve, é claro, colocar uma equipe reserva em função de priorizar a decisão da Copa Libertadores, o primeiro jogo acontecendo na próxima quarta-feira na casa do adversário. De São Paulo, Osmar Garrafa. Agora informações do Corinthians, Romeu César. Com a derrota de ontem por 3-2 no tempo normal de jogo e por 5-4 nas penalidades, o Corinthians perdeu a chance histórica de pela primeira vez participar de uma final de Taça Libertadores da América. Com o resultado de ontem, não é certa também a presença do técnico Oswaldo de Oliveira comandando a equipe no segundo semestre desta temporada. Afinal, foram 3 desclassificações em menos de uma semana. No Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Taça Libertadores da América. Destaques do Corinthians. De São Paulo, Romeu César. Ela diz que a torcida corintiana não deve culpar o Marcelinho Carioca por ter perdido o pênalti. Ele perdeu o pênalti porque foi defendido pelo grande goleiro Marcos. Nosso ouvinte, Olga Schulach. E o Eduardo Zaidan do Morumbi pergunta: por que o Luxemburgo não contrata o Júnior do Palmeiras, que foi o melhor jogador de ontem e em todas as partidas do Palmeiras ele tem sido o melhor jogador? Quero agradecer a todos os nossos ouvintes pelas participações por telefone, por e-mail, por fax. Aqui na CBN nós sempre fazemos um jornalismo com a sua participação. Entendo que o palco da final seja um palco com mais de 40 mil lugares, tá? A Bomboneira, teoricamente, cumpre esta determinação. O Parque Antártica, teoricamente, não cumpre. Embora, no ano passado, também houvesse uma exigência, se não me engano, para 35 mil pessoas. E o Parque Antártica, de repente, virou com capacidade para 37, de 37 para 40. Não vai fazer tanta diferença assim, né? Não vejo nenhum sentido em o Boca poder jogar na Bomboneira e o Palmeiras não poder jogar no seu estádio. Nenhum sentido, até porque do ponto de vista, vamos dizer, de segurança e de pressão, o Parque Antártico é muito mais seguro do que é a Bomboneira, até para se chegar ao estádio, porque chegar na Bomboneira, não sei se você conhece, é uma dificuldade, porque o ônibus tem que passar por umas ruazinhas ali dentro da Boca, que não tem como você não passar no meio da torcida e ficar sujeito a tudo que o torcedor normalmente faz nessas horas. Agora, de todo jeito, eu acho que o Palmeiras está animicamente muito forte para jogar em qualquer lugar. E te chamo a atenção para o seguinte, né, Nonato? É óbvio que o Boca Juniors é hoje o favorito. Vai jogar com o problema da altitude, né? Pode perder por 2 gols de diferença. Então, tem tudo a seu favor. Mas eu te pergunto, não tinha ontem o Corinthians tudo a seu favor? Pois e deu no que deu? Pois então, pois é. Não é? É aquela velha e nova frase, o futebol é uma caixinha de surpresa. Daqui a pouco a gente vai também trazendo outras dessas que o Eduardo contou aqui pra gente. A gente tem um repertório aqui já vasto para a equipe do Corinthians. 7:02 na CBN, você está ouvindo CBN São Paulo em sua segunda edição com as principais informações de hoje. Eu recebi uma outra aqui também, do ouvinte da CBN, o Wellington, que ele diz o seguinte: já que o Corinthians não vai comemorar a Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Taça Libertadores, resta comemoração por São Pedro, Santo Antônio e São João, uma referência às festas juninas. O ouvinte Wellington aqui da CBN, portanto, passando aqui essa piadinha em cima do Corinthians. Obviamente que quando a gente tem essas partidas importantes envolvendo grandes rivais, as piadas surgem de uma maneira muito natural, o que é até certo ponto saudável no esporte neste momento. São 7:13, vamos reviver aqui o pênalti perdido pelo jogador Marcelinho, já que a CBN ontem levou até você a partida entre Palmeiras e Corinthians. Acompanha aí com o Ulisses Costa. No Mundial de Clubes contra o Vasco, Marcelinho perdeu o pênalti contra o Vasco na decisão. E perdeu Marcelinho, Palmeiras está classificado. A bola se mexe, Marcelinho vai lá, arruma ela, vai para a cobrança de pênalti para o Corinthians. Se o Marcos defendeu, Marcelinho perder, o Corinthians está fora, o Palmeiras vai para a decisão da Libertadores. Marcelinho para a bola, Carioca partiu, bateu. Finalista da Libertadores da América, Palmeiras, finalista da Libertadores da América no Morumbi. Marcelinho erra o pênalti, Palmeiras na decisão de mais um título da Libertadores. Marcos é o herói palmeirense no Morumbi. Palmeiras na decisão, Marcelinho bateu, Marcos defendeu, o Corinthians vai embora, o Palmeiras é finalista da Libertadores. Carlos Henrique, repórter CBN. E olha, para o palmeirense não poderia ter sido melhor, sem dúvida nenhuma, essa vitória em cima do Corinthians. De qualquer modo, o Palmeiras tem agora missões difíceis aí pela frente contra Boca Juniors ou América do México. A decisão é hoje à noite, né? Entre as duas equipes, tanto a Argentina contra a Mexicana, vão jogar lá no México, e o Boca Juniors tem a vantagem aí de ter vencido por 4-1. Pode perder até por 2 gols de diferença, que ainda assim estará na final contra o Palmeiras. Ah, e tem mais uma aqui da série de piadinhas, ó. Sou São Paulino, mas temos algo em comum. Eliminamos o Corinthians de competições. Vai uma brincadeirinha. Você e os ouvintes sabem qual o nome um pai, sendo ele corintiano e japonês,

com a data da representação dos jogadores no Parque São Jorge. Dia 19 de junho, todos terão folga, vão poder curtir aí um pouco de dor de cabeça, é claro, a eliminação na Libertadores da América. E a situação do técnico do Oswaldo de Oliveira, por enquanto, é a mesma. A diretoria diz que quer a permanência do treinador, havia uma negociação para renovação de contrato. O Oswaldo Oliveira está agora curtindo esse descanso também e deve se reunir com a diretoria durante a próxima semana para definir detalhes do Corinthians para o segundo semestre. No Parque São Jorge, há uma corrente que considera a necessidade de mudança na comissão técnica muito grande. Segundo essa corrente, vários membros da comissão técnica do Corinthians dividem o seu tempo entre Corinthians e seleção brasileira. E por isso o Corinthians saiu prejudicado nessa disputa de Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. É uma opinião. O Daniel deve sair do Parque São Jorge, Fábio Luciano vai ficar, o Dida vai embora e o Corinthians deve correr atrás de reforços. Por enquanto, o nome do Mineiro, jogador da Ponte Preta, muito comentado pelos lados do Parque São Jorge, Everaldo. Ok, Fábio Serodi, em cima dessa informação do Fábio Serodi, o comentário seu, Cláudio Karsugi, será que prejudica, o Corinthians seria prejudicado pelo fato de alguns membros da sua comissão técnica também servirem à seleção brasileira, Karsugi? Não me parece, pelo menos numa análise à distância, não vejo no que o Corinthians poderia ter sido prejudicado. O que se deve lembrar é que o Corinthians vem, desde o começo do ano, numa verdadeira maratona. Seus jogadores apresentam certo destaque, não tem o mesmo frescor atlético que tinham 3 ou 4 meses atrás, então a queda de rendimento é normal. Se somarmos a isso o fato de que daquela que teria sido a escalação ideal do Corinthians foram retirados 2 jogadores de grande importância, Rincón e sobretudo Gamarra no miolo da zaga, é claro entender essa queda de rendimento. Aí é a opinião do mestre Cláudio Karsugi no intervalo, diferente da Jovem Pan, falamos um pouco de Palmeiras, de Corinthians. As observações. Primeiro que o São Paulo tem todo o direito de ser ressarcido, não sei se selou por parte da federação ou por parte do Corinthians, já que parece que ficou claro que foi a torcida corintiana a protagonista desses acontecimentos. E a segunda observação é que eventualmente poderia o São Paulo, que é o dono do local cedido em aluguel para a realização de jogos e também cedido em outras oportunidades para outras reuniões não esportivas, fazer um seguro de seu estádio, me parece que teria sido uma medida de absoluta prudência. Scolari afirmou que não se importará muito se o seu time não conquistar a Libertadores. Sobre a possível saída do clube, declarou: a princípio, fico até dezembro. Quer dizer, o técnico Scolari não está nem mais se importando se o Palmeiras vai vencer ou não. O que ele importa, o que, segundo ele, o mais importante foi desclassificar o Corinthians, que é o maior rival do Palmeiras, sem dúvida alguma. Enquanto isso, a ira corintiana causa prejuízo de R$ 225 mil no estádio do Morumbi. Revoltada com a eliminação da Libertadores, a torcida depredou parte do estádio. O São Paulo agora quer indenização. Boca e Palmeiras jogarão no meio das duas próximas semanas. A primeira partida em Buenos Aires, na quarta-feira, dia 14, no estádio La Bombonera. A decisão da Libertadores será realizada no estádio do Morumbi. Noite de terça-feira não causou prejuízos apenas para a equipe do Parque São Jorge. O São Paulo Futebol Clube, proprietário do estádio do Morumbi, teve um prejuízo estimado em R$ 225 mil, causado pela destruição proporcionada pela torcida corintiana após o fim do jogo. Em nota oficial divulgada na tarde desta quarta, a diretoria do Tricolor contabilizou e especificou tudo o que foi quebrado. 2.000 metros de sarrafos de bancos quebrados, 2.000 pés de bancos para revisão, 99 assentos de polipropileno arrancados nas arquibancadas, placar eletrônico do lado amarelo danificado, 6 conjuntos de lâmpadas arrancadas, camarotes danificados nas portas e assentos internos, fechamento de telhas da rampa C arrancados, tubulação galvanizada danificada na rampa C, vários vidros, lâmpadas fluorescentes quebradas, portas de aço de enrolar da circulação inferior danificadas. Valor estimado R$ 45 mil. Recuperação de 30 catracas eletrônicas danificadas, valor estimado em R$ 180 mil e o total do prejuízo chegando aos R$ 225 mil. A diretoria do Corinthians planeja uma reformulação ampla da comissão técnica, exigindo de seus integrantes dedicação exclusiva ao clube. Os profissionais, cujo contrato termina no próximo dia 30, se dividem atualmente com a seleção brasileira. A reformulação começou a ser discutida após o time ter sido eliminado de sua competição prioritária na temporada Libertadores da América, que representa o único título importante, ainda inédito, para os corintianos. Oi, ouvintes da CBN, com a desclassificação do Corinthians da Taça Libertadores de América, Campeonato Paulista e também Copa do Brasil, jogadores ficarão de férias até o próximo dia 19. Mas hoje, Antônio Melo, preparador físico da equipe, esteve no Parque São Jorge e não gostou do que foi publicado em alguns jornais de São Paulo, dando conta de que membros da Gaviões da Fiel criticaram o seu trabalho. O que, segundo o técnico Oswaldo Oliveira, isto não é verdade. Pelo menos, declarações dele, treinador da equipe do Corinthians e também da seleção brasileira. Com relação ao caso Dida, a coisa ainda permanece indefinida e ele mesmo deve deixar a equipe do Corinthians no segundo semestre. De São Paulo, Marcos Luiz. Agora 7h58, do lado do Palmeiras, enfrentar o Boca Juniors da Argentina na decisão da taça será melhor do que jogar contra o México ou América do México, na opinião do técnico Luiz Felipe Scolari, da maioria dos jogadores do Verde. Apesar da pressão no estádio do Boca Juniors, na primeira partida da final, confirmada para quarta-feira, Scolari disse que o Palmeiras poderia ter mais problemas se tivesse que enfrentar os mexicanos por conta da altitude. Segundo o Luiz Felipe, todo mundo torceu pelo Boca Juniors ontem, e a confirmação do Boca como adversário não vai exigir cuidados especiais da diretoria e do treinador do Palmeiras. A única providência do clube deverá ser a viagem na véspera do jogo em voo fretado. O treinador não gosta de chegar ao país no dia do jogo, muito menos com muita antecedência. Se fosse no México, aí sim o Palmeiras tomaria algumas precauções por conta da altitude. Ao analisar a equipe do Boca Juniors, Scolari destacou o futebol do meia Riquelme, que é um excelente jogador na opinião dele. Aliás, é o craque do time. E para a gente fechar, os jogadores Júnior e Roque Júnior também consideraram um bom negócio para o Palmeiras escapar da altitude. Aliás, o Roque Júnior já está com um pezinho no Milan por 16 milhões de dólares. 7h59. Final do CBN São Paulo, segunda edição. De volta amanhã, a partir das 7 da noite. Sempre com a produção da Mary Benda, coordenação do Heródoto Barbeiro e a direção nacional de jornalismo do Agostinho Vieira. Apresentação, Roberto Nonato. Portanto, amanhã, a partir das 7 da noite, outra edição do CBN São Paulo. Para todo mundo, Euler fechou no bico esquerdo da pequena área, pôs no peito, bateu cruzado pro fundo do gol de Dida. Na marca de 35 minutos, etapa primeira do jogo, aberto o placar do Morumbi. Euler, camisa 7, Palmeiras 1, Corinthians 0, tá lá, Dida! Vamos, gol! Pega, que é sua! Marcelo Ramos, ataque ali com Mina, tira pela lado esquerdo do campo para Júnior, Júnior dominou, cruzou na volta do gol, passou para Euler no peito, bateu, é gol! No kick na área, a bola matou o Adilson Quartarolo. O Adilson ficou dormindo, não foi para abafar a bola, achava que o Alex poderia alcançar na frente dele aquele maldito passo que ele deu para frente. É isso que ele pode falar, porque a bola quicou, o encobriu, ele foi vendido, levou um chapéu do Morrinho artilheiro e o Euler bateu cruzado, inteligentemente ou não. Ele bateu no chão e também encobriu o goleiro Dida, que tinha junto a ele no primeiro pau ali o Kleber, e a bola também passou por ele. Quarto gol do Euler na Libertadores, 1-0 Palmeiras. Vamos atingir 38 minutos, etapa primeira de jogo. Copa Toyota, Libertadores da América, semifinal, Palmeiras 1, Corinthians 0. Lá vem Corinthians, bola tocada aqui na direita para Luizão. Tentou a penetração, Galiano tomou dele, Luizão caiu, ficou reclamando. Galiano dominou, vai sair jogando pelo time do Palmeiras, vai entrar para a sua grande área, gira de perna direita, tira dali, lá na frente. Adilson chega pro lance, afasta pelo time do Corinthians, toca para a penetração de Vampeta. Vampeta domina, protege, abre aqui pela direita para Dariel. Dariel recolhe, passa bem para o campo de ataque na esquerda, vai Ricardinho. Ele tenta a finta, levou a marcação do primeiro, Luizão pede na direita, Galiano. Leandro chegou por baixo, só o árbitro parou, marcou. Melhorar um com vitamina C, efervescente, tira o mal-estar. A quebra vem daí, a febre. Cobrada a falta para Ricardinho, bateu, Marcos toca para fora pela linha de fundo. O Marcos não tá dando segurança nenhuma pro time, Vanderlei. Ele não conseguiu segurar, o time ficou olhando para ele, volta o time do Palmeiras, aperta o Corinthians, 1 a 0 Palmeiras. É escanteio, bateu Marcelinho, tocou Luizão, é gol! Um buraco na defesa do Palmeiras, Luizão subiu livre, de cabeça botou no fundo do gol de Marcos, na marca de 39 minutos, etapa primeira do jogo, empatada a partida do Morumbi, Luizão, Luizão, Luizão, camisa 9, Corinthians 1, Palmeiras 0, tá lá, Marcos, aqui é sua! Escanteio, bateu Marcelinho, tocou Luizão, é gol! O Palmeiras batido na boca no gol, afasta a zaga, voltou pra pena, tocou no corpo do zagueiro do Corinthians, voltou pra Marcelinho. Vanderlei, que moleza pro Luizão, como diz você, Vanderlei. Verdade, seu velho, nem Argel, nem Roque Júnior, ninguém por lá. Só faltou a defesa do Palmeiras aplaudir o Luizão. Que beleza! Vendo ele subindo e fazendo o cabeceio e depois comemorando o gol. Na ponta esquerda, Alex autorizado, já estamos além de 47. Mandeu Vampeta, tirou da linha, afastou pelo time do Corinthians, apitou o árbitro. É fim do primeiro tempo no Morumbi. Palmeiras 1, Euler, Corinthians 1, Luizão. Vem que a luta o aguarda. E José Silvânio, Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Catarola, equipe da Jovem Pan, trabalho especial da Jovem Pan, revivendo as emoções do segundo jogo da semifinal da Libertadores da América, Palmeiras e Corinthians, já já o segundo tempo e os pênaltis para você, às 18h30 a bola vai rolar no Maracanã, tem Flamengo e Vasco da Gama, começa a decisão do Campeonato Carioca, Jovem Pan vai mostrar para você, Sergunco de Mel, 27 anos vendendo barato, ligue 856-8000, você que está sempre ligado, Everaldo. Pois não, Vander, termina pela Eurocopa ano 2000 lá em Amsterdã, a Holanda no finalzinho conseguiu seu gol de pênalti, Frank de Boer, e o jogo terminou, Holanda 1, República Tcheca 0, a seleção holandesa jogando em casa, estreando com vitória na Eurocopa do ano 2000, Vander. Tá certo, ganhou a Holanda que adora o empate. São 17 horas e mais 42 minutos, mais informações dos repórteres da Jovem Pan do Maracanã, Flamengo e Vasco da Gama, já já começa a decisão, 18h30, Jovem Pan mostra em todos os detalhes para você. Israel Gimpel, mais um destaque do Vasco da Gama, Israel. Olha, Vander, a briga do Felipe com o Alcir Portela e com o Eurico no hotel Otton, onde o Vasco estava concentrado, foi muito séria. O jogador desacatou todo mundo, que não admitia jogar fora do meio de campo. Só jogaria no meio de campo porque havia uma promessa ao treinador da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, que ele só jogaria até as Olimpíadas no meio do campo com a camisa número 8. Como não foi escalado, não acatou a decisão da comissão técnica. É, e a torcida do Flamengo vai fazendo essa festa, tem mais torcedores do Flamengo no Maracanã. Débito automático, Bradesco, o jeito mais fácil do brasileiro pagar suas contas. A festa da torcida do Flamengo aí. Você ligado na Jovem Pan, as informações do Flamengo e Rodrigo Figa. O Rodrigo tá no meio da festa. Débito automático, Bradesco, o jeito mais fácil do brasileiro pagar as suas contas. Mauro Nóbrega, tá chegando a hora. Flamengo e Vasco da Gama, 18h30, o primeiro da decisiva, Mauro. A exemplo daquilo que aconteceu em São Paulo, o time do Vasco também joga por dois resultados iguais, enquanto o Flamengo precisa vencer ou vencer. evidente que isto ajuda e ajuda muito o time do Vasco, principalmente também considerando que tecnicamente o time do Vasco é superior ao Flamengo, porém o Flamengo vive um bom momento, uma recuperação dentro do campeonato, isto tudo torna as coisas mais ou menos iguais. Melhoral, tome Melhoral com vitamina C, a gripe nem chega perto de você, o seu destaque do Flamengo, Rodrigo Figa. Você ligado aqui na Jovem Pan, vamos agora com o segundo tempo desse trabalho especial da Jovem Pan, mostrando Palmeiras e Corinthians, um jogo extremamente emocionante que tivemos na última terça-feira, o Palmeiras garantindo a sua final para a Copa Libertadores da América, a decisão começa nesta quarta-feira, primeiro jogo em La Bombonera. Vamos reviver aqui com José Silvério, com Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Quartarolo, a equipe de esportes da Jovem Pan, o segundo tempo de Palmeiras e Corinthians, os pênaltis também, e daqui a pouco a gente volta para o início da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco da Gama. Vamos lá, José Silvério. O árbitro acerta seu cronômetro, apita a bola, rolando no Morumbi. Liga, me liga, se liga na Pan. O time do Palmeiras tenta sair para cobrir ataque com o Júnior, foi atropelado. O árbitro parou, marcou, falta, tudo ali, algo em cima do Júnior, é falta para o time do Palmeiras bater. Toma distância para fazer a cobrança, o Júnior correu, rolou para o lado esquerdo do campo, tocou o jogo curto para Galeano, no comando para Alex, não pega, a bola aqui com a frente dele, tira, saiu do gol em cima da defesa. É. Tarifa do Baby Pack, fale da Telesp, celular por R$1,20 no minuto. Não é promoção, é preço baixo. Cobrança de falta de Marcelinho no campo de ataque, afasta Argel, tira dali, toca na sua intermediária, lançando o jogo rapidamente para Roque Júnior. Roque Júnior para Pena. Pena levou bem a marcação no primeiro, levou o segundo também. Tocou, bom passe para Euler. Contra a marcação de Daniel. Sintou, penetrou, bateu, desvia. Edu, que estava no meio do caminho, da planta e sobra para Fábio Luciano. CDB Bradesco, opções sob medida para você. Fábio Luciano tirou para Luizão. Luizão de cabeça na ponta para Marcelinho. Marcelinho dominou e virou completamente o jogo aqui na esquerda para Edilson. Edilson chegou, dominou, fugiu da marcação de Rogério. Deixou atrás com Kleber. Kleber só ajeitou de novo para Edilson, que está jogando. Lá por dentro vai Edu, Vampeta também está colocado. Edilson prefere o recuo na zaga. Toca jogo curto, soltou para Adilson. Adilson no lado esquerdo do campo para Kleber. Kleber para Edilson. Chegou, Argel falhou no lance. Domina Edilson. Arrancou, fintou, limpou, rolou para trás para Vampeta. Deixou para o Luizão, bateu, é gol! Edilson ganhou, levou, cruzou na boca do gol, Vampeta dividiu, mas ainda conseguiu tocar para Luizão, ele fechou pela meia direita, bateu de perna esquerda, cruzado, Roque Júnior tentou salvar, mas não deu, a bola morreu no fundo do gol do Palmeiras, na marca de 7 minutos, etapa final de jogo, Luizão, camisa 9, Corinthians 2, Palmeiras 1, tá lá, Marco. Pega, que é sua. Chegou, Argel, falhou no lance, domina Edilson, arrancou, fintou, limpou, rolou pra trás, pra Vampeta, deixou pra Luizão, bateu, é gol. Uma bola bem colocada com inteligência pelo Luizão, que vai a 14 gols da Libertadores, mais artilheiro que nunca. Em cima da linha, o Roque Júnior, na ânsia de tirar, chutou a mão do Marcos, ainda ajudou a bola a entrar. E o Argel, hein? Entregou a bola nos pés do Edilson. O Argel, que é conhecido como Dragão. Não é a primeira vez que o São Jorge mata o Dragão, hein, meu caro Silvério? E lá vem Corinthians, Ricardinho abriu para Edu. Luizão acompanha, Kleber vem de trás. Edu tocou para Luizão, dominou, fintou, limpou, tocou para Edilson, para Marcelinho. Livre, levantou para Luizão, tocou na boca do gol para Edu. Entrou, bateu na rede. Pelo lado de fora. Já estamos quase na marca de 14, etapa final de jogo. Lá vem Palmeiras, desce com Júnior. Euler pede no comando. Ele abriu na esquerda para Marcelo Ramos. Recolheu, dominou, fintou, limpou, recuou para Alex. César Sampaio passa. Alex pisou na bola, tenta uma finta. Pelo lado esquerdo do campo, abertura de novo para Euler. Dominou na lateral de área, levou para a linha de fundo. Cruzou para trás, tocou Sampaio na zaga. Voltou para Júnior, limpou. Afasta Dilson, completa. Ricardinho toca para Vampeta. Vampeta aqui na esquerda, soltou o jogo para Fábio Luciano. Ele domina e passa da defesa para o campo de ataque. Marcelinho vem para o comando, ele passa errado de presente. Tocou o jogo para a defesa do Palmeiras. Domina Argel, está jogando como se for lateral esquerdo. Abriu lá na ponta esquerda, tocando o jogo para Euler. Euler dominou, arrancou, levou. Júnior pediu, ele cruzou para Alex. Bateu, é gol! Luciano falhar, ele tentou sair jogando nele presente para Argel. O Palmeiras armou o contra-ataque, a defesa do Corinthians estava aberta. A bola foi cruzada por Euler na ponta do gol, chegou, dominou Alex e tocou pro fundo do gol de Dida. Na marca de 15 minutos, etapa final do jogo, Alex, camisa 10, Palmeiras 2, Corinthians 2, tá lá Dida. Vamos gol! Sua! Dominar Gel, é jogando como se for lateral esquerdo. Abriu lá na ponta esquerda, tocando o jogo para Euler. Euler dominou, arrancou, levou. Júnior pediu, ele cruzou para Alex. Bateu, é gol! Cena de São João, uma festa de prêmios para você, compre a sua. Alex toma a distância na meia direita para fazer a cobrança, autorizado. Alex vai partir para fazer a cobrança, correu, autorizado, levantou na boca do gol, tocou galera e o meu time é alegria da cidade. De novo Adilson. Alex levantou na boca do gol. Adilson parou, Galeano veio por trás dele e ainda desequilibrado, quase caindo, conseguiu tocar pro canto direito de Dida. Na marca de 26 minutos, etapa final do jogo, Galeano, camisa 25, desempata. Palmeiras 3, Corinthians 2, em Corinthians, bateu Edilson na zaga, afasta Argel, tá lá Dida. Vamos gol! Pega aqui a sua! Pela direita, Alex toma a distância na meia direita para fazer a cobrança. Autorizado, Alex vai partir para fazer a cobrança. Correu, autorizado, levantou na boca do gol, tocou Galeano e estamos mal de beck, hein, Vanderlei? O Adilson não acreditou, é verdade, Silvério. Ficou. Não, o Galeano não vai chegar. O Galeano acreditou até o final, último centímetro de campo. E, na minha opinião, falhou o Dida. Mostrou indecisão, deu espaço, estava junto ao poste e permitiu que a bola passasse. 3-2, Palmeiras vai ganhando no Corinthians aqui no Morumbi. José Silvério. Marcelinho se perdeu. perder o Palmeiras chega. Se fizer, continua, Quartarolo. E daí começam a bater os jogadores menos habilidosos, né? Até agora todos aproveitaram e muito bem. Marcelinho vem pra batida e todo palmeirense seca o Marcelinho. Tá conversando com a bola lá em Silvério. É verdade. Pro palmeirense, o Marcelinho perder, o gosto será especial. Porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Toma a distância, Marcelinho, para a cobrança. Ele bate muito bem, hein? Autorizado. Foi para a bola. Bateu, defendeu, Marcos! O Palmeiras vai para a final da Libertadores. Marcelinho, que nunca perde pênalti, perdeu antes. O Palmeiras vai para a final da Libertadores. Vanderlei, Luiz Carlos. Impressionante. O Fábio Luciano foi o primeiro a sair para abraçar o Marcelinho. O Fábio Luciano recebe agora um beijo. O Marcelinho recebe um beijo do Oswaldo Oliveira e de outros jogadores do Corinthians. Rapidinho. Especial da Jovem Pan com José Silvério, Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Quartarolo, toda a equipe da Jovem Pan revivendo seus momentos de grande emoção no Morumbi.